Em Colossenses, capítulo 1, abra sua Bíblia e leia comigo, Colossenses, capítulo 1, verso 13, Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, a primícia de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele se fez a primícia, para que todas as coisas, todas as primícias, fossem dele. O dia 14 de Nissan é o dia da Páscoa. O dia 15 de Nissan é o dia de pães ázimos. E pães ázimos significa uma decisão, não agora apenas do senhorio de Cristo, mas do processo de Cristo em nós. Se Páscoa representa a minha mudança de posição, a festa de pães ázimos, que é exatamente o dia de hoje, representa o meu início de mudança de condição. Decidimos não nos alimentar mais de tudo que o Egito oferecia. Decidimos nos alimentar só do que Jesus, o único Senhor da minha vida, decide que eu vou comer. E é interessante, porque houve um episódio. Deus disse ao povo de Israel: preparem os pães. Mas vocês não podem assar os pães, porque vocês vão precisar dele na travessia, no deserto. E vocês não podem levar, porque os pães vão se perder. Então preparem a massa. Não vai dar tempo de vocês assarem. Preparem a massa. Mas não façam igual no Egito. No Egito vocês não fazem a massa e põem um fermento e o pão fica enorme. Não façam isso. Mas por que, Deus? Porque se vocês colocarem o fermento, a massa vai se perder. Então o povo saiu do Egito, carregando todas as tralhas que tinha, todos os pertences que podiam carregar, carregando todas as coisas que eles davam conta de levar, e ainda carregando uma massa de pão sem fermento. E quando chegaram do outro lado, no deserto, aquele pão foi o primeiro alimento deles. E isso é um ato profético que declara: eu não vou me alimentar mais no meu espírito, na minha alma, como me alimentava no Egito. A partir de agora, minha dieta, minha alimentação espiritual será um pão sem fermento, puro, trigo puro. O que inicia, o que starta a minha caminhada com Deus, para que não apenas minha posição seja mudada, mas minha condição seja mudada, é uma decisão de comer pão sem fermento. Nós vamos hoje começar um jejum. Nós vamos estabelecer uma convocação de jejum para declarar: eu estou mudando minha alimentação espiritual. A festa de pães ázimos, ela não era apenas uma simbologia, ela era um ato profético, e é até hoje. A ceia do Senhor que tem o pão como corpo de Cristo, declara Jesus o pão vivo que desceu do céu. De quem eu me alimento? O pão puro que eu preciso. Em João capítulo 6, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de João. Evangelho de João capítulo 6, verso 47. Nós lemos assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Interessante, irmão, que Deus mandou preparar o pão sem fermento antes da saída. Eu preciso entender que andar com Deus tem que ser uma decisão firme de mudança de vida. Eu vou mudar minha alimentação espiritual. Desde as simples coisas, eu vou parar de comer só TV. Eu vou parar de encher minha alma, minha mente só de revistas desse mundo. Eu vou parar de encher minha mente e minha alma só do falatório, da fofocaiada, dos costumes, dos ditos populares, do que o povo comenta, do que o povo diz. Eu preciso me encher da palavra de Deus, porque Ele é o pão vivo, a palavra é o pão vivo. Eu decido isso, então eu posso tê-lo como meu Senhor e ser salvo. Em Efésios, capítulo 4. Eu não estou ministrando apenas para você aprender, irmão. Eu quero que você aprenda. Que você ouça o CD, ouça, reestude. Mas eu estou ministrando também para liberar uma palavra poderosa, a palavra de Deus, sobre todos nós. E anunciar que ela é a única palavra sobre a nossa vida. Em Efésios, capítulo 4, verso 20, nós lemos: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu não estou apenas me livrando dos problemas do Egito. Eu estou decidindo vida nova. Isso significa que eu vou comer pão puro. Quando participarmos da ceia, nós vamos comer deste pão. E nós vamos declarar: Jesus é o pão puro, o pão vivo que desceu do céu. E eu estou declarando mais uma vez que eu decidi me alimentar dele. Então, Espírito Santo, pode vir e trabalhar na minha vida, porque tudo que é fermento desse mundo, eu quero limpar da minha vida, limpar da minha história. Tudo aquilo que é engodo, engano dessa terra, costumes, manias da sociedade, coisas da cultura, coisas que nós já encarnamos nos nossos hábitos e achamos que são verdade, e achamos que não tem nada a ver, eu quero extirpar isso da minha vida, eu quero lançar fora isso da minha vida, eu quero abominar isso na minha vida, eu quero verdadeiramente deixar, quanto ao trato passado, me despojar do velho homem e ser uma nova criatura, alguém que só se alimenta de pão sem fermento. Essa temporada da Páscoa, ela inclui três festas: pães ázimos, Páscoa e, terceiro, a festa dos primeiros frutos.